Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos uma vez mais o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido João, do nosso querido Guilherme, e aguardamos o término da entrevista que o Fábio deve estar concedendo aí para a Bloomberg Television, aqui fora no estúdio perto do estúdio da Rádio Capela. Mas hoje nós queremos iniciar com uma oração pelo Brasil. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave que atravessamos, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente, por nossos compatriotas. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós, Senhor, fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do trabalho. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana: pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão, e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Assim seja. Essa oração foi enviada pelo espírito Eurípides Barçanufo. Gostaríamos de falar ainda uma outra reflexão que é muito útil para esse momento em que parece dar a impressão que o mal vai prevalecer. Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando ter filhos. Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Na internet, a palavra amor tem mais resultados que a palavra medo. Para cada muro que existe no mundo, colocam-se 200 mil tapetes escritos: seja bem-vindo. Enquanto um cientista desenha uma nova arma, há 1 milhão de mães fazendo bolinhos de chocolate. Existem razões para acreditar. Os bons são maioria. Acreditemos na força do bem. Vibremos o amor, e somente no amor. Vamos fazer o bem chegar mais longe. Vamos compartilhar só ações boas, na mídia, nas conversas e nos nossos pensamentos, e dar valor aos pequenos gestos. Vamos nos observar no dia a dia, ser e fazer a diferença, sendo mais gentis, proativos, caridosos e positivos. Sejamos luz. Então, nós gostaríamos de apresentar essas duas reflexões, sendo a primeira uma oração ditada pelo espírito de Eurípides Barçanulfo, sobretudo pelo momento de crise que assola o nosso país, crise de desconfiança, crise de pessimismo, crise. E vale a pena recordarmos ainda uma vez aquilo que alguns programas atrás nós discutimos, que é a pergunta 784, né, Fábio? Não é a 784? Dá uma olhadinha aí, acho que é sim. É, quando os benfeitores explicam a Kardec deixa eu achar aqui. Como é que é? Bastante grande é a perversidade do homem, é a pergunta, né? Ah, sim. Bom, vamos lá. Bastante grande é a perversidade do homem, afirmação. Aham. Não parece que, pelo menos, do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E aí o que os benfeitores respondem? E a resposta vem: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tomar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, essa daí mesma. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. 50 anos atrás, eu não sabia, né? Eu ouvi lá, a fonte que eu ouvi foi do Reinaldo Azevedo, né? 50 anos atrás, a Suécia, que hoje é modelo de economia, modelo de sociedade, os indicadores sociais eram horrorosos, eram horripilantes. Era um modelo de progresso, né? Exatamente. Hoje é um modelo de progresso, de justiça social. Por exemplo, uma pessoa que tem um salário de 10 mil dólares lá, o cara que tem 10 mil dólares, 50% do salário, o cara tem que deixar pro serviço público, né? Ele tem que pagar de imposto. Na Alemanha também, né? Metade, né? Tem uma faixa, né? Quem ganha 5 mil dólares é um desconto um pouquinho menor. Tem uns descontos. O que eu guardei é que 10 mil dólares, o cara que ganha 10 mil dólares por mês, 50% ou 10 mil euros, né? Porque na Alemanha seria euros, né? Na Suécia também deve ser euros, né? É, mas aí acho que eles fizeram analogia, né, com os dólares, né? E aí, então o cara que ganha 10 mil dólares, 50% é de imposto. Agora, acontece que como lá as desigualdades são muito, muito pequenas, né? As desigualdades sociais são pequenas, tem uma justiça social mais plena, o que que acontece? Apesar dele pagar 50% de imposto, só que ele não gasta, ele tem uma escola de altíssima qualidade, escola de altíssima qualidade para os filhos e ele não paga nada. O saúde, ou ele paga, o Fábio? Não paga, né? Não paga, né? Não paga. Não paga porque a saúde está dentro desse 50% aí. Do 50% que ele paga de imposto. Exato. Aí a escola também, né? A escola também. Transporte público. Até, desde o pré-primário até a universidade, de graça. Transporte público é de altíssima qualidade, não sei se eles têm que pagar, né? Mas o transporte público é pago, sim. Aí o cara tem que pagar. Paga, sim. Mas também tem um negócio assim bem inteligente, né? Parece sim, que você usa... Você paga mensal. Paga mensal. Ou semanal, coisa assim. Você escolhe. É. Tem aquele esquema que você usa o passe, né? Ou você vai carimbando cada vez que você usa. E acho que é computadorizado, acho que é digitalizado, uma coisa assim, não é? Tem todas as possibilidades, porque pode ser que chegue um estrangeiro lá e ele não tem esses cadastros, essas coisas digitais, ele também pega na maquininha, os cartõezinhos na hora, né? Papel. Mas não tem roleta, não tem nada, né? É tudo no bom senso. Então ele tem escola de altíssima qualidade, onde o cara, o filho vai aprender 3 ou 4 línguas, né? Ele aprende o alemão, o inglês e o que mais? Na Alemanha, ele aprende o latim, porque o latim é base de muitas línguas. Nossa, então eles aprendem latim, eles não aprendem nenhuma língua latina, eles aprendem latim. Olha que interessante. E a partir daí, cada um escolhe quais as línguas que quer. Aqui no Brasil, nós aprendíamos o latim até o início dos anos 70. Ah, sim. E eu lamento que tenha saído, porque apesar de que muitos consideram língua morta, mas os alemães... Ela é a raiz das línguas vivas. Né? Então, muitas palavras, uma palavra já é o significado de um pensamento todo. É verdade. Então, é muito legal nesse sentido. Sim. E por isso eles têm muita facilidade de aprender idiomas. Exato. Então, quer dizer, eles têm escola de altíssima qualidade, saúde de altíssima qualidade e segurança, né? Sistema de segurança... Você fica meses sem saber casos de assassinato numa cidade de 100 mil pessoas, por exemplo. É verdade. E não é questão de... Quando a gente fala transporte, a gente não tem que pensar só no ônibus, né? Que é se paga ou não paga. Tem que contar que eles têm as melhores rodovias do mundo e não tem pedágio. Não tem buraco, né? Não tem pedágio. Zero de pedágio. É, lá pra, só pra na Alemanha, zero pedágio. Zero pedágio. Só para você ter uma ideia... Os marcadores de velocidade são digitais, né? Então, você está olhando lá assim, 120 por hora nesse trecho aqui. Sei. Aí começa a garoar, ele muda para 100 por hora, sozinho. Aí começa a nevar, ele muda para 80 por hora, entendeu? Então, a qualidade... O próprio carro já faz isso automático? Não, a rodovia faz isso. Ah, tá, a rodovia faz isso. Entendi. As placas da rodovia são mudam, digitais. É, e elas são dinâmicas, né? Vão mudando a velocidade de acordo com e o E se você não obedece, evidentemente, tem o sistema de multa. Né? Ah, com certeza. É tudo muito bem vistoriado, né? Eu acho que uma rodovia normal de lá é melhor do que a melhor daqui. Sim, uma normal. Acho não, tenho certeza absoluta. Seria melhor do que a Bandeirantes considerada modelo. Não existe quebra-mola lá. Lá, quando fala 30 km por hora... Todas as áreas residenciais são 30 km por hora. Uhum. Todo mundo freia e passa a 30 km por hora. Quando fala 50 km por hora, todo mundo põe 50 km por hora. E às vezes você está numa estradinha pequenininha, que é, vamos supor, 70 por hora o limite dela. A hora que você entra numa vila, já cai para 50. E já tem um radar mostrando a velocidade igual esse que tem nos pedágios, sim, mostrando quanto que está sendo a sua velocidade. Para você já entrar na vila a 50. Entendeu? Então você já sabe, você não tem desculpa que você não lembrou, né? Então todas as vilas, assim, todas as cidadezinhas pequenas têm um radar na entrada mostrando a velocidade que você está entrando na cidade. É muito legal. E aí, tem crianças, né? É sério. Então, mas isso quando ele chega na vila, mas se ele ultrapassar aquela velocidade, ele já vai ser multado. Nem todas têm radar ali, é mais para avisar mesmo. Ah, sim, o primeiro para avisar. Entendi. É só para avisar, mas em alguns outros lugares podem ter radar, né? Mas eu acho que aqui no Brasil tem bem mais radar que na Alemanha, viu? Sem dúvida, cumprir a lei é uma coisa, é um procedimento natural. Marcelo, é um comportamento natural. Lá é assim, ó, você vai jogar vôlei, não tem essa de a bola caiu fora da linha... De você falar pro seu adversário assim, de a bola cair dentro da linha e você falar pro seu adversário assim, foi fora. E vocês ficarem brigando por isso. Porque se foi dentro, foi dentro. Se foi fora, foi fora. é comum a honestidade lá. Não é igual aqui que é comum a desonestidade. Exato. Né? Então aqui você quer ganhar a qualquer custo. Então a bola relou na linha, você fala assim, não, não pegou na linha não, foi fora. Lá não, lá é consenso, todo mundo pegou na linha, pegou. Então, porque é bom para todo mundo, lógico, né? É justo para ele, depois é justo para mim. Lógico. Então a gente vê a honestidade lá, a diferença daqui do Brasil, nas mínimas coisas. Um outro exemplo. Eu nunca vou falar para você alguma coisa que te desmereça, porque você é uma pessoa, um ser humano, tal. Então eu sempre vou te dar uma palavra de incentivo. Sempre vou te falar alguma coisa que te coloca para frente, não para trás, nunca. Ao contrário daqui do Brasil, que a gente diminui os outros para tirar sarro, né? Faz o bullying, né? É, exatamente. Lá não. Lá isso é muito mal visto e não tem nem graça, para ser sincero, para eles. É tanta diferença que é difícil ficar falando todos os detalhes aqui. Você vê, né? Tudo isso que a gente está falando parece que não tem nada a ver com Jesus, né? Mas Jesus foi um grande reformador, né? Aprendestes o que foi dito. Amai os vossos amigos, amai os que vos amam e odiai os que vos odeiam, né? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, né? Ou seja, eu estou dizendo isso porque essas reformas que já foram implantadas há muito tempo com os nossos irmãos que moram lá na Europa, sobretudo os países anglo-saxões, né, vamos dizer assim, embora a cultura dos países de origem latina, Portugal, a Espanha, a Itália, também nós não observamos tantas discrepâncias, né? Mas, de qualquer maneira, isso serve de estímulo para que essas reformas sejam feitas aqui no nosso país e que abandonemos aquela famigerada lei de Gerson, né? Aquela, coitado do Gerson, né? O Gerson foi o canhotinha de ouro, o Gerson foi um jogador de futebol. Jogava muito bem, inclusive. Muito, né? Bom, né? Naquela época, é impressionante, né? Naquela época que o jogador de futebol entrava em campo fumando, aí ele pegava a bituca do cigarro e jogava fora antes. Eu cheguei a ver essa cena, né? Quando tinha lá a TV Tupi apresentando. Você lembra disso, não? Tinha jogadores que entravam em campo fumando. Só que, lógico, né? Ele, tecnicamente, ele era muito bom. Excelente. Hoje, a performance dele, ele não aguentaria, né? Se fosse assim, o jogador que fuma hoje, ele está fora do contexto, né? Ele não consegue acompanhar. Mas naquela época, né, a velocidade do futebol era outra, então dava para fazer isso. Mas aí o Gerson foi um jogador muito bom, que na Copa de 70 se destacou, fez o gol na final da Itália, do jogo contra a Itália, né, o segundo gol foi dele. Enfim, muito bom jogador. E aí deram uma propaganda para ele fazer, né? Uma propaganda do cigarro Vila Rica. E a propaganda dizia: leve vantagem você também, porque o cigarro Vila Rica, teoricamente, tinha menos nicotina e menos alcatrão, entendeu? Então, quer dizer que a saúde dele não seria tão prejudicada, né? Hoje nós sabemos que isso é tudo conversa, né? Que não tem esse negócio de cigarro light, cigarro leve, né? Todos fazem mal igualmente. Mas na época era uma propaganda, né? E hoje as propagandas de cigarro e de bebida são proibidas, né? Nós, aqui mesmo, nós sabemos disso, né? As de bebida têm um determinado horário que elas são permitidas, né? Na televisão. Na rádio, acho que não tem tanto problema. Mas, de qualquer maneira, eu só estou colocando tudo isso porque esse pensamento do leve vantagem ficou incrustado no inconsciente coletivo, né? E virou até a lei de Gerson, né? E nós temos esse conceito, né, Marcos? Não, só para lembrar que a propaganda, ela começava assim: você gosta de levar vantagem, certo? Né? E ele era assim, era esse, né? Você gosta de levar vantagem, certo? Aí ficou até o certo. Foi isso que o Fábio estava falando. Então, ele isso realmente foi uma coisa que, coitado, né? Ficou para ele esse negócio. Então, eu... Pois não, João. Eu me lembrei de um... Estava falando sobre essa questão lá, o Fábio, das regras, né, na Alemanha. Tem um amigo meu que foi, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele estava num parque, né, estava de carro, entrou de carro, um parque lá fazendo uma visita. E aí tinha um local lá que a velocidade máxima permitida era 20 por hora, né, 20 km por hora. E aí ele se descuidou um pouquinho e passou a 30. E o guarda parou ele. Né? O guarda parou e chamou atenção. Onde foi mesmo isso? Nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos. É, um parque, assim, tal. E aí ele falou, aí ele foi, né, tentar, brasileiro, né? Aí foi tentar argumentar com o guarda, pô, mas foi só a 30 por hora. Ele falou, pois é, por isso aqui é estabelecido 20 por hora, porque o senhor está passando, o senhor está reparando, está passando dentro de um local que tem água e tem as pessoas caminhando. Se o senhor passar mais rápido, vai espirrar água nas pessoas. Então é por isso que o senhor tem que andar 20 por hora. O senhor entendeu agora por que o senhor tem que andar 20 por hora? Aí ele falou, nossa, ele botou o rabo entre as pernas, ficou super envergonhado, pediu desculpas, né? Mas assim, ainda tentou... E ele foi multado ou só não, foi uma admoestação? Foi só uma admoestação verbal. Uma admoestação, essa palavra. Eu nunca usei assim, só, né, só li. Mas enfim. Mas foi um exemplo para ele muito interessante. Foi um aprendizado de vida para ele. Assim. É muito bom a gente, né, ter a experiência assim, de viajar para esses outros países para a gente aprender, né? Sentir como existem outros lugares assim organizados, onde as pessoas respeitam, como o Fábio estava dizendo. Funciona, né? E as coisas funcionam. Lógico que funciona. Aí eu pergunto para você, se lá funciona, por que nós não podemos funcionar? Pois é, mas a gente vai chegar lá. A gente tem eternidade para isso, né, Marcelo? O Fábio. Pois não, Fabinho. O Fabinho tem mais uma história. Só para completar, Fabinho, o nosso Guilherme pesquisou aqui, e a propaganda da bebida, ela é permitida das 21 às 6 da manhã. Só no período da noite. Legal. Eu queria contar um caos, pessoal. Uma vez eu saí de casa às 7 horas da manhã para ir para o trabalho. Lá na Alemanha? Lá na Alemanha, é. E quando eu não ia de bicicleta, eu ia com o transporte público lá. Porque lá não é feio andar de bicicleta e nem de transporte público. Lá é saudável. Muito pelo contrário, é bonito. É estimulado. É. Né? Então eu saí da minha Como casa. Como aqui também, o pessoal tem estimulado aqui, né? A bicicleta, mesmo o transporte público. Só que, lógico, não dá pra, as diferenças são enormes. Exato. Então eu saí, esse dia eu fui de transporte público, né? E saí da minha casa, andei um quarteirão a pé e fui atravessar uma avenida. Era 7 horas da manhã. Aí na avenida não estava passando nenhum carro e não tinha ninguém perto de mim. Só tinha alguém, zero carro. É, só tinha alguém do outro lado da avenida, no ponto de ônibus, duas ou três pessoas esperando o ônibus. E aí eu olhei, o sinal estava vermelho para pedestre, né? Mas não vinha, sabe aquela mãozinha vermelha assim? Mas não vinha vindo nenhum carro de nenhum dos dois lados. Estava com a magrela. Tava a pé. Ah, estava a pé. É. Aí eu cruzei naturalmente a rua, porque estava frio, eu cruzei naturalmente a rua com a mãozinha vermelha no semáforo, assim, para pedestre. Um carro de polícia me viu atravessando a rua, voltou de ré, aquela ré bem acelerada assim, desceu do carro, fez eu pagar uma multa de 5 euros. Você tá com brincadeira. Que é baratíssimo, né? 5 euros não é nada. 5 vezes 4, 20 real. É, mas arredondando, né? Arredondando, é. Mas o lance não é a quantidade que você paga. O lance é a situação, o exemplo. Ele fez tudo isso, uma cerimônia na frente dessas três pessoas no ponto de ônibus comigo. Pediu minha identidade, me deu um sermão ali. A sorte que naquela época eu não entendia nada de alemão. Mas eu decorei algumas palavras que ele falou e perguntei para minha esposa depois. Ela me falou o que ele falou, né? E me deu um sermão ali na frente de todo mundo e tal. E foi marcante mesmo para mim. E falou para mim, né? Uma das coisas que ele falou, que minha esposa me explicou depois, é que o que eu fiz é uma irresponsabilidade. Porque pode ser que tenha crianças indo para a escola e veja eu fazendo isso. Entendeu? É, que é um exemplo negativo. É. E nos postes tem um cartaz escrito assim... Seja um exemplo para as crianças. Né? Meu Deus. Tem, né? Só que eu fui brasileiro ali na hora, total, né? Pois não, Marco. Testemunho também aqui, esse exemplo aqui no Brasil. Na minha época que eu trabalhava no centro da cidade, de office boy e tal, contínuo. Faz 7 anos. Nossa Senhora, faz tempo. Garoava em São Paulo nessa época. Na esquina ali do Mapping, Conselheiro, era a rua ao lado, não era Conselheiro Crispiniano, mas era a Praça Ramos com a outra rua paralela a Conselheiro. Tinha um guarda policial, um guarda Luizinho, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele era uma figura na época, porque se algum carro parasse em cima da faixa, ele fazia as portas, o cara abria as portas, do carro e os transeuntes passaram, pelo menos uma pessoa passar por dentro do carro. Então ele dava uma lição de moral e ficava, todo mundo ficava ali assistindo a performance dele, no horário que ele ficava de guarda. Inclusive ele foi, acho que candidato, depois, no futuro, enfim. Mas ele era muito conhecido, guarda Luizinho, porque ele dava umas lições de moral na hora ali para as pessoas, inclusive para os pedestres também, que iriam atravessar a faixa antes que o sinal abrisse. Então ele dava aquela lição, aí todo mundo ria, tal, a pessoa, nossa, passava um carão e ia embora, né? Mas dos motoristas era muito interessante, porque ele falava, ele dava uma bronca, pedia para a pessoa abrir o carro, as portas, saía do carro e passava, uma pessoa lá, um voluntário, passava por dentro do carro. Muito interessante. Mas eu acho, Marcos, que o que falta para a gente é educação, né? Tanto em casa quanto nas escolas, né? Porque a gente percebe que na onde isso funciona, a educação é muito forte. E o que esse guarda está fazendo, se não educando, né? Então, eu acho que é base para as crianças, principalmente, tudo. Mostrar, falar assim, olha, honestidade acima de tudo. Desonestidade jamais, isso é inadmissível, isso é insuportável, a gente tem que passar essa mensagem, a gente tem falhado nisso, eu acho. E aí a gente vai pegar esse gancho, né, porque aqueles que são brandos, eles possuirão a terra, né, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Tem algum Luizinho lá no Rio? Algum Luizinho lá no Rio? Não tem, mas eu estou vendo aqui o que o Marcos falou, realmente tem o cara foi um herói, né? Tem vários textos e vários artigos aqui a respeito do guarda Luizinho, que está vivo e há 2 anos atrás posou para um calendário aqui em frente ao teatro onde ele trabalhava, né? Tem um calendário aqui. Deve ser o Teatro Municipal, né? Teatro Municipal, que é perto ali do Viaduto Chá, né? Mas no Rio eu não lembro, não. Ô, Guilherme, vamos fazer então a primeira pausa musical, aí a gente, após esse pré-editorial, aí nós entraremos no tema mais detidamente. Vamos então, também a pedido do Marcos, sugestão do Marcos, ouvir Rádio Táxi, a música Nova Geração. Mas, como vocês puderam ver, né, o Fábio já até fez as suas intervenções, após o término da entrevista com a Bloomberg Television. E hoje nós estamos discutindo o capítulo 9, né? Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Capítulo 9. Capítulo 14. Minha mãe entrou uma vez na Secretaria da Fazenda lá da capital, lá de São Paulo, esqueci o local, você deve se lembrar onde que ficava a Secretaria da Fazenda, perto do Anhangabaú, lembra? Avenida Tiradentes. Avenida Tiradentes. Então, aí, ela era um prédio grande, né, você imagina, né, um prédio grande, né, nós que chegávamos do interior, né. Devia ter até elevador, né? Então, exatamente. Aí, e o elevador tinha ascensorista, né, alguns prédios antigos até hoje tem ascensorista, né. E aí o pessoal ia entrando, falava o número do andar, tal, tal. Aí quando estava quase para sair o elevador, entrou um senhor lá, né, de terno, gravata. Por favor, o 14º. 14º é demais. Bem, mas brincadeiras à parte, então nós vamos agora discutir esse capítulo 9. Intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ou mansos e pacíficos. E nas bem-aventuranças, ao referir-se aos mansos, Jesus faz uma promessa que é muito legal. Aliás, eu particularmente não gosto do termo promessa, né? Mas o pessoal que estuda teologia, que se aprofunda nos estudos de Jesus, dos ensinos de Jesus, então, eles costumam dizer, né, olha, as promessas de Jesus, tal. Mas, eu digo que eu não gosto do termo promessas, porque Deus fez as leis, né? Então, se você cumpre as leis, evidentemente que você vai ter a consequência do seu demérito ou do seu mérito, né? Caso você seja cumpridor. E então ele diz que os que forem brandos possuirão a terra. E lá no Decálogo, nós vamos encontrar um pensamento semelhante que diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Vocês se lembram disso, né? Evidentemente que esse pensamento, possuirão a terra, ou herdarão a terra, ou viverão na terra, como está lá no Decálogo, evidentemente que não se trata da terra espaço físico, né? Um lote de alguns metros quadrados, de alguns quilômetros quadrados, não se refere a isso. Refere-se ao fato de que, se nós tivermos um comportamento de mansuetude e um comportamento de pacificidade, com o objetivo de pacificar as pessoas que convivemos, as instituições que participamos, se nós tivermos essa conduta, nós possuiremos a terra. Ou seja, no decurso das várias reencarnações, nós vamos continuar reencarnando no próprio planeta Terra, porque geração após geração, a Terra vai progredir, a Terra vai melhorar, a Terra vai se aperfeiçoar, e isso permitirá com que nós permanecemos no próprio planeta Terra. Pois não, João? E os bons serão a maioria, né? E os bons, quer dizer, bons prevalecerão. Prevalecerão, a maioria já são, é bem lembrado. Sem dúvida, os bons, sem dúvida, são maioria, mas muitas vezes os bons são tímidos, né? Agora eu me lembrei de uma historinha aqui, que a Dona Marta, lá em São Paulo, lá no grupo que eu frequentava lá em São Paulo, a Dona Marta lá. A Dona Marta, amiga sua. Minha amiga lá, exatamente. Como é que se chamava a casa, como é que se chama a casa espírita lá? Grupo Espírita Allan Kardec. Então, ela dizia assim o seguinte: às vezes iam 10 crianças indo embora para casa, né? E aí parece aquela barulheira e tal, não sei o quê. E aí tem um ali no meio, né? Que pega, joga a pedra, toca a campainha. Os outros estão só brincando, né? Conversando entre si, né? E falando alto, aquelas coisas todas. Mas tem um só, daquele torto lá. Aí quem olha de longe assim, pensa: olha que turma de baderneiro lá, não sei o quê, né? Na realidade, só tem um estrupicinho ali que precisa ser corrigido. Os outros são só crianças, né? Então, manifestando ali aquele momento tão especial, né? Da infância, brincando, né? Se divertindo. E aí vem o preconceito e coloca assim. Ela sempre contava essa história, e realmente, e é mesmo, né? O mal faz barulho, né? Exatamente, o mal é... faz muito barulho. Os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Exatamente. Esse é o problema. Nós temos que ter... Nós bons, se nós nos julgamos bons, e tenho certeza que nós somos, não que sejamos arrogantes por isso, mas se nós somos bons, nós também temos que ter a mesma audácia de mostrar a bondade que somos capazes de executar, a mesma audácia que os maus têm. Exato. Inclusive, na lição... Pois não, eu não entendi, Fábio, desculpe. Não, só antes, na lição, daqui a pouco tem uma lição aqui no Vivendo Evangelho que puxa esse assunto legal, mas fala aí, Fabinho, daqui a pouco a gente lê. Não, eu queria lembrar de Adão e Eva, que a Eva era a postura, né? Não é uma mulher ou um homem, não é bem isso, mas ela é a postura íntima do ser humano de ansiedade, audácia, de petulância... De, né, de ousadia, de provar, de testar, de questionar, de ser inquieta, né? Essa postura inquieta do ser humano, e fazer a baderna, causar. E o Adão é aquela postura íntima do ser humano de aceitar, de ser indiferente, de ser morno, né? Passivo, né? Passivo, de não agir, contra o mal e ficar negligente, ficar conivente às vezes. Braços cruzados, né? Ficar conivente. Então, somos nós, né, no dia de hoje. Alguns estão fazendo a baderna e outros estão aí sendo coniventes. Vai pagar do mesmo jeito, né? Vai no estertor de vossos passos, de vossos partos, angariareis o pão, né? E é isso. Como e com o suor música, do vosso rosto, né? Como diz a música, né? Exato. Então é isso. A gente pensar que não é só aquele que está fazendo a gritariazinha ali que está errado, não, né? Mas os outros que estão passivos ali também deveriam ir lá e falar para o outro, olha, então, vamos nos comportar. O que me preocupa, diz Luther King, não são os maus, que os maus são audaciosos, mas o que me preocupa são os bons, que são tímidos. Pois não, João, manda bala aí que depois nós retornamos aqui, que tem uma outra passagem do Sermão do Monte que eu acho que é sensacional e muitas vezes nós não damos o devido valor. Meu querido Marcelo, desculpa a minha ansiedade aqui, mas estão lendo aqui a mensagem aqui do Imagina. Nosso querido André Luiz. É uma ansiedade positiva essa, fica tranquilo. No Vivendo o Evangelho, né, volume 1. Afabilidade? Afabilidade, a mensagem, afabilidade. Ele diz assim, respeite, dentro dessa linha, né, que o Fábio, dessa historinha que o Fábio acabou de comentar, então aqui é muito interessante essa reflexão do André Luiz. Aí ele diz assim, respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. A gente não precisa agredir o outro porque pensa diferente de nós. Exatamente. Mas isso também não significa que nós devamos modificar os nossos princípios. Exatamente. É isso, bem dessa linha que o Fábio, inclusive, acabou de comentar. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Olha que coisa impressionante. É muito impressionante. A gente, assim, não vamos discutir mais assim, peraí, está errado, a gente não precisa acertar esse negócio aí. E nós precisamos ser motores, né, dessa mudança da face da Terra. O que a gente veio fazer? Por que a gente encarnou aqui? Né? Simplesmente ontem, numa experiência, né, no trabalho de doutrinação aqui, o Espírito falou assim, vocês pensam que vocês encarnaram aqui simplesmente só para não matar os outros, para não fazer? Não. Vocês estão aqui para fazer alguma coisa muito mais nobre. Não basta não fazer o mal. Não basta não fazer o mal. E realmente foi assim. É preciso fazer o bem. É preciso ter, né, trabalhar no lado positivo. E outra coisa, João, que vale a pena, nesse, que enseja uma reflexão nesse pensamento, que é que nós não devemos ser cúmplice do erro, né? Que Jesus, que deve ser nosso modelo de comportamento, não é contra o criminoso. Ele não é contra o criminoso. Certo. Mas ele é contra o crime. Contra ele sempre crime. Deixou claro isso. O criminoso, ele é uma pessoa imatura do ponto de vista psicológico, que vai se corrigir. Que vai se corrigir com o decurso das reencarnações. Agora, nós não podemos ser... apoiar o crime. Ficar apoiando o crime. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E então ele diz também, André Luiz, releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Olha que coisa impressionante, né? A gente ser manso e pacífico, mas assim, não ser passado para trás. Quer dizer, releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Então, respeite os seus princípios, respeite o exemplo, né, Jesus, né, esse de valor. Olha lá. Converse com polidez, mas não despreze a verdade. Porque, olha que coisa impressionante. Sejamos educados, né, sejamos educados, mas com o nosso interlocutor, mas... sempre valorizando a verdade. Sem faltar com a verdade, porque senão, de repente, assim, por questões de, às vezes, a gente encontra uma pessoa que é importante, né? É uma pessoa mais importante, sei lá, mais rica, sei lá, né? Não tem aquelas coisas assim? Tem. Morei na até, roça. A gente até muda o comportamento. Muda, aí começa, o cara fala maior besteira, a gente ri, concorda, Não, eu falei, não, se a conversa vai por aí, então eu vou por aqui. Tô fora. Tô fora. Me inclui fora dessa aí. Né? Então a gente precisa ter essa... Sem exatamente, aí é a primeira parte da frase. Com polidez, a gente não precisa ser grosso, mas simplesmente nós não vamos ser coniventes. Como, por isso que eu me lembrei muito, esse texto era muito de acordo com o que estava sendo falado, por isso que eu puxei aqui para a gente, né, o André Luiz, como nos dá o passo a passo de como melhorar o nosso coração, né? Aí ele diz aqui também, olha essa que maravilha, que pérola, cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Nossa, né? Isso chega, né? Tem que até doer assim na testa, né? É, pois é. Hipocrisia, né? Então a gente não precisa ser hipócrita, né? Lógico. E a gente dá para ser gentil, mas sem hipocrisia, né? Porque o que importa é o sentimento. Se a gente, exatamente, se a gente solta palavras assim sem o sentimento estar na mesma frequência, soa estranho. É igual numa sinfonia, na orquestra, tocando, alguém errou a nota, ela está tocando numa escala errada. É, vai destoar. Vai desafinar, destoar. Não é? Não é, Marcelo? Não, e o interessante é que, por exemplo, no meu dia a dia, no trato com as pacientes e tal, né? Eu chamo todo mundo de querida, né? Oi, querida, querida, querida. Até mas, no Alta de Souza. Oi? Até no Alta de até Souza. Até no Alta também. De Souza, exatamente. Até na campanha Alta de Souza. É. Exatamente, então. Mas não é a palavra, né? Agora, é lógico, tem pessoas que não costumam usar esse termo. Aí depois usam esse termo. E usam com aquela ironia no canto risinho, da boca. Risinho de canto de boca. É, aí não dá, né? Agora, por exemplo, a minha mãe foi uma coisa assim, impressionante, né? Porque quando ela abandonou o corpo, ela era muito conhecida lá em São José. Porque cidade pequena, vocês que são de cidade grande... Deixa não, eu o não. O senhor é de cidade grande... Eu e sou o da senhor roça. É de cidade grande, né? Ou seja, o Marcos Melo e o nosso querido e o Guilherme, né? São de... Ah, mas você cresceu em São Paulo, né? Você cresceu em São Paulo capital, né? É, o Marcos Melo tá me lembrando que ele é de Guaxupé, mas cresceu em São Paulo capital. Então, mas nós que crescemos em cidade pequena, nós não temos o problema do anonimato. Nós não sabemos o que é o anonimato. Você sabe o que é o anonimato? O Fábio não sabe o que é o anonimato. Eu era neto do Tião Carola, sapateiro. Neto do sapateiro. O João também, eu né, João? Também, é, filho da Dona Vera, do seu Zezinho lá, então... Então, nós não temos problema com o anonimato. Agora, São Paulo, capital, o cara virou a esquina, ninguém sabe quem é, né, Marcos? Ah, e lá no Rio também, né? Agora, o que eu quero dizer com isso é que a minha mãe, ela era muito conhecida. E quando desencarnou, ela brincava... E no decurso da trajetória dela, ela brincava com muita gente, entendeu? Só que ela brincava com as pessoas e ela usava alguns termos falando palavrões, entendeu? Mas ela falava palavrões carinhosamente, né? Então, ô fulano, eu não vou falar evidentemente, né? Ô fulana, mas falava assim, falava carinhosamente. E quando ela abandonou o corpo lá no velório, muitas pessoas... foram lá e falaram para nós, né? Olha, Marcelo, eu adorava, porque ela me chamava assim e tal, mas ela falava tão carinhosamente, e ela sempre me ajudou, sempre fez isso por mim, fez aquilo, e muitas coisas que a gente nem imaginava, né? Que ela tinha feito, a gente só foi descobrir depois, né? Então, mais uma vez, só para reforçar, essa história da hipocrisia, né? Exatamente, se você, o sentimento que acompanha a palavra. O sentimento... Não interessa qual é a palavra, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, só repetindo a frase. Então, cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia, né? Quer dizer, gentil, mas de verdade. Genuinamente gentil. Exato. E, dando sequência, então ele falou também, mas assim, tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. Né, quer dizer, olha que coisa importante também. A gente, ah, não, agora você é o dono da verdade, você é o salvador do mundo. Mentira! Assim, né? A gente tem que saber o nosso lugar, né? A gente ficar no nosso lugar. A gente vai querer ser o salvador do mundo, vai salvar né, resolver a vida das pessoas. Não, vamos ter bom senso, vamos ajudar dentro do que a gente consegue. É, e outro exemplo que me vem à mente também, João, nesse pensamento, é assim. É, por exemplo, nós vemos uma pessoa na rua, um pedinte, por exemplo. Então, a gente se sente compadecido das dificuldades dele. Claro, claro. Né? Só que nós também temos que ter o bom senso de compreender que tudo bem, se nós pudermos ajudá-lo, não há mal nenhum você dar R$5, R$10 para essa pessoa, se você pode, porque R$5, R$10 para essa pessoa, você resolve o dia dela. O dia dela está resolvido, né? Pode ser o que faltava para não entrar em desespero, né? Exatamente. Mas, evidentemente, que nós também temos que ter em mente que essa pessoa também pode se esforçar para buscar um caminho de sair dessa situação, vamos dizer assim, de vulnerabilidade, né? Os sociólogos gostam de falar, né? Vulnerabilidade social, né? E, então, o que eu quero dizer com isso é que tudo bem, a gente pode se compadecer, não há mal nenhum você ajudar, entendeu? Mas se o cara vai pegar os 10 real e vai comprar pinga ou vai comprar droga tal, o problema é dele. Ou vai tomar um café com leite, né? É, ou então, mas por exemplo, se ele vai para o outro caminho, o problema é dele. O problema é dele. É. Mas nós demos a nossa contribuição de coração, demos a nossa contribuição para ajudar nas necessidades dele, que ele cruzou o nosso caminho. No bom sentido. Não. Tá certo. E, dando sequência, então, ele falou também assim: fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Né? Quer dizer, olha que coisa importante. É profundo isso, né, Fábio? Muito profundo. Tem que pensar. Não é essa lição do André Luiz, mas você tem que parar para pensar. É, você tem que dar uma refletida. Sejamos otimistas, né? Mas mantenhamos os pés no chão. Exatamente. Porque sejamos realistas. Senão a gente foge da verdade. Exatamente. Que é exatamente o que o Fábio falou, né, que é fundamental, né, Fábio, lá na Alemanha. É isso mesmo, João. E aqui também para nós. Então, mas ele viveu lá, que eu estava falando o seguinte... Que é legal, assim, eu estava comentando com o Fábio aqui, que assim, a vivência, é importante a vivência, que ele viveu lá, né, morou, etc. E vem, até nos traz esperança, né, de que as coisas podem funcionar bem, né, igual a gente falou. E isso que você falou de não fujamos da verdade, né, traz aquele pensamento básico, né, basilar do Evangelho, do Mestre, né. Buscai a verdade e a verdade vos libertará, né. Exatamente. Ou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, e aí, concluindo, quer dizer, a última frase aqui é: ajude o próximo, mas conheça seus limites, né? Dentro daquela, senão você vai, aí daqui a pouco, senão quem vai estar precisando de ajuda é você. É você, exatamente. Não faz sentido, né, aquela história. E aí ele conclui de forma, assim, tão carinhosa, né? Com tanto amor, com tanto carinho, mas direto ao ponto. Eu acho legal o André Luiz, que ele não manda recado, ele já é o recado, né? Ele fala assim: faça tudo o possível para viver a fraternidade pura, em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. Então, seja você mesmo e viva a fraternidade assim... Com a maior pureza. Pura, né? Genuína. Né? E aí ele conclui: a afabilidade é compromisso com o amor autêntico e não simples regra de etiqueta. Olha que coisa maravilhosa. A psicologia, né, ia delirar com esse pensamento, né? Maravilhoso, né? Por isso que eu resolvi puxar isso aqui, porque olha quanta discussão que deu, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria que o Marco Silveira estivesse aqui, né? Porque esse pensamento da afabilidade é compromisso com o amor autêntico e não simples regra de etiqueta, né? Então, a afabilidade é muito mais do que uma regra de etiqueta, né? E o Kardec, num determinado momento, lá na viagem, nós até citamos outro dia aqui, né, Guilherme, naquele livro Viagem 1962, quando ele diz que... 1800. 1862, isso mesmo. 1862. 1962, eu estava com menos 2 anos de idade. Então, lá nesse livro Viagem 1862, o Kardec diz: é melhor ser gentil do que ter razão. Então, quer dizer, é muito profundo. Né? Tinham duas pessoas, fizeram uma situação, né, para ele, falaram assim, tem duas Exato. Pessoas discutindo, né? Do lado de quem você fica? Pensando que ele ia falar que é do lado de quem está com a razão. Aí ele falou, do lado de quem está com a afabilidade, com a doçura, com o amor, com né? Com a caridade. Com a caridade. E por quê? Aí, estudando a doutrina espírita, a gente vai entender, porque a razão, a justiça é o amor, né? O Emmanuel fala assim, o amor é a justiça de toda a lei. Pensa. Exatamente. Pensa bem nessa frase. Ou seja, para Deus não existe justiça sem amor. É inseparável. Então, por isso que o Allan Kardec falou assim, ó, eu fico do lado de quem está com o amor, né? De quem está com a doçura, com a afabilidade, com a... Qual fala a palavra que você falou? Mansuetude. Doçura, mansuetude. Exato. Porque essa é a lei. Achei isso muito bonito. E até, Marcelo, doçura... Ah, pois não. Doçura não tem nada a ver com quietude passiva, né? A gente pensa que ser dócil é... Ah, sim, tá bom, meu lindo, não sei o quê. Abaixar a cabeça, né? Mas não tem nada a ver com isso. Você pode continuar lutando pelos seus pontos, você pode continuar defendendo o que é certo com doçura, né? Você pode nunca desistir da sua luta, do seu ideal. Você pode sempre insistir e fazer acontecer de forma mansa, né? Oi, desculpa, Marcelo. Desculpa até, Fábio. Repreender o filho ou dar um castigo Exato. Com amor. Né? É. Com mansuetude também, usar essa parte, o amor. Né? Às vezes você pensa, se você está, não é uma questão de agressão, eu digo uma repreensão, né? Para o bem da Sim. pessoa, mas você está agindo com amor. Bonito demais. É. Esses dias o meu filho Gabriel fez alguma coisa muito errada, assim, que eu tinha que ser rápido, eu não lembro o que foi. Esse tipo Gabriel de coisa... ou Dedé? Gabriel. Ele é levado, então. É bem levado. Esse tipo de coisa assim, como, vamos dizer, jogar o celular dentro da privada, coisas assim, né? Eu tinha que ser rápido e enérgico. E eu dei um grito e um pulo assim na frente dele. Ou seja, eu fiz um escândalo ali na hora, assim, né? E bateu um arrependimento em mim por ter tido esse tipo de atitude. Alguma coisa na minha consciência, lá no fundo, falou que eu estava errado. Apesar de eu ter precisado ser... um pouco rápido, enérgico ali na hora. E aí depois a minha esposa falou assim pra mim, eu falei pra ela, falei assim, por que será que eu tô com peso na consciência? Mas o que eu fiz não é certo? Ela falou assim, eu acho que explicar pra ele, mostrar pra ele que ele tava errado é certo, mas a forma tava errada, ela falou pra mim. Ela falou assim, porque você mostrou desequilíbrio, você mostrou despreparo, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, tem razão. E é isso que você falou agora, né, Marcos? A juíza Érica deu o veredito. Não, tem tudo a ver com isso. Você pode educar sendo manso, né? Você pode conseguir o que você precisa, a forma correta, e lutar por aquilo que você acha que é certo de forma mansa. Assim como fazem os mártires, né, da nossa história, assim como fez Gandhi, por exemplo, também. E assim por diante, outros religiosos que conseguiram proezas só com a mansuetude, mas não deixaram Jesus, né, na frente de Pilatos, os mártires do cristianismo todos, né, não arredaram o pé, mas foram mansos. Até na célebre frase, né, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não seja, há alguma coisa mais mansa do que essa. Isso. Depois de tudo o que o mestre passou, e ele fala uma coisa dessa, né? Quando poderia falar qualquer outra coisa, né? Não, perdoai-os que eles não sabem o que fazem, são totalmente fora, ignorantes. Né? E aí a gente vê a força dele, né? A quando força, fala uma coisa a força dessa. Que é dessas a postura... palavras, né? É dele dessas palavras. Sim. Né? Esses são os verdadeiros heróis. Arrepia. Né? E até o Gandhi, né, Marcelo, que quando perguntado para ele se ele se sentia ofendido, né, algo assim, pelos ingleses, ele não se sentia ofendido por aquele ano, aqueles anos todos de domínio do Império Inglês na Índia, ele tentando a libertação do povo, pacificamente, nunca disse, vamos pegar as armas e vamos lá com no sangue, enfim. Não, era tudo pacífico. E aí foram perguntar para ele se ele se sentia ofendido por tudo aquilo que havia passado. Ele não estava ofendido com aquilo, não se sentia ofendido. Sim. Então é interessante, você citou Gandhi. E também, assim, uma coisa que dá impressão é que mansuetude, afabilidade e tal, tem a ver com controle, né? Porque quando você estoura, quando você é grosso, quando você é ríspido, isso é falta de controle, né? É desequilíbrio. Isso é perda do controle da situação e é fadado ao fracasso, né? E quando você tem controle, quando você tem equilíbrio, é tudo ao contrário, né? Então, é falsa a ideia de que mansuetude é fraqueza. É muito pelo contrário, é força com controle. Imagina um carro potente sem controle de aceleração e sem freio, né? Arrebenta. Uma coisa que me veio aqui, nessa linha que você está falando, Fabinho, é assim, que a pessoa, quando tem certeza do que está falando, ela pode ser mansa, não precisa gritar, não precisa levar a voz, não precisa fazer nada, né? Muito legal isso. Guilherme, vamos então fazer mais uma pausa musical e retornamos em seguida com novas e mais profundas reflexões que o Evangelho do Mestre sempre nos proporciona. E aprendizados, né? Exatamente. Falando em aprendizado, então, vamos ouvir Mundo Escola na voz de Tim e Vanessa. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos. E nós vamos observar lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, evidentemente, fazem parte do Sermão do Monte. Mas tem lá no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, nós vamos encontrar estas prédicas do Mestre. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, olha só como que é como são as orientações do Mestre. Veja você que ele é rigoroso só pelo fato de você enviar um pensamento negativo para aqueles que compartilham a nossa caminhada. Na época do Mestre, quando as pessoas, umas desprezavam as outras, elas diziam raca e cuspiam, dava uma cuspida de lado, né? Ou seja, tendo uma atitude de desprezo por aquele adversário, vamos dizer assim. E quando você diz que fulano é louco, então o Mestre condena ao fogo do inferno. Olha só, fogo do inferno. Se a gente for pegar ao pé da letra, a gente fica louco, né? Mas é interessante que as cidades antigas, né, do mundo antigo, elas eram acompanhadas de uma muralha. E nessa muralha, o pessoal jogava o lixo. E aquele lixo, ele era permanente. Vocês se lembram quando aqui na Bandeirantes tinha aquele lixão? Lembra? Que a gente passava, e quando a gente passava, o odor era extremamente desagradável, né? Agora não tem mais esse tal do lixão, né? Vocês lembram disso, né? Então, e aí, era semelhante o que acontecia nas cidades antigas. Então, o lixão, ele era para depurar aquelas impurezas, o pessoal colocava fogo, né? E ficava aquele cheiro de putrefação o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, nós devemos nos recordar que fogo, para os hebreus, significa renovação. Então, o fogo tem o objetivo de purificar os pensamentos e os sentimentos, né? Então, quando nós temos uma atitude de desprezo, de menosprezo, de desrespeito com aqueles nossos irmãos de caminhada, nós estamos distantes do Mestre. Estamos tendo uma atitude hostil, estamos tendo uma atitude de menos-valia. Então, aquela mensagem que o nosso querido João leu, falando sobre a afabilidade, para mim, ela foi muito importante, sabe, o João? Porque a gente acha, né, que a pessoa ser gentil, a pessoa ser educada, ser afável, né, que é muito mais uma regra social, uma etiqueta, né? E a gente percebe que não, né? A gente percebe que é uma atitude psicológica profunda, né? Uma atitude... Inclusive, Marcelo, na realidade tem... o André Luiz esclarece aí alguns pontos, né? Para a gente não se perder no conceito, né? Às vezes a gente quer, vamos dizer, seguir as orientações, inclusive, né, que o próprio capítulo do Evangelho diz, mas a gente não pode se perder aí, né? E em alguns enganos, né? Tá certo? Sendo conivente... Né, com a falta da verdade, etc., enfim, né? Exatamente. Fábio, você gostaria de fazer algum comentário, que eu estou vendo que você separou? Sim, que eu também separei uma mensagenzinha aqui do nosso querido André Luiz. Tá bom, então eu vou fazer um comentário rapidinho. Não, fica tranquilo, não tem nada de rapidinho. Que é o seguinte, às vezes a gente... ouve na televisão falar assim, não, você tem que se soltar, você tem que extravasar a sua raiva, né? Tem até psicólogos que aconselham isso. E nós, da doutrina espírita, recomendamos justamente o contrário, né? Nós precisamos amansar o cavalo, nós precisamos colocar controle. Nós não podemos deixar extravasar, nos animalizar e propagar a animalidade entre aqueles que nos cercam. Porque quando você age com animalidade, os outros vão agir igualmente para com você. Então você tem que sim que morder a língua, né? Você tem que sim que fechar os lábios nessa hora. Você tem que sim que contar até 10, porque isso faz parte do processo educativo, né? E... tudo bem, isso não é o que resolve? Não, mas ajuda. O que resolve de fato? O que resolve de fato é a gente trabalhar no coração, né? Mudar a fonte. Então, quando a gente morde a língua, quando a gente conta até 10, é a mesma coisa de estar aquela água na mangueira e você vai e tampa a ponta da mangueira para a água não sair, né? Beleza, você segurou a água, só que a pressão está lá. Uma hora ou outra, meu amigo, você dá um descuido, sai aquele esguicho, sai aquele jatinho pro lado, né? É o que acontece com a gente fica só contando até 10, mordendo os lábios, sem reforma íntima, uma hora escapa, uma hora você solta a franga, uma hora você fala besteira, né? Uma hora você grita, uma hora você esperneia, uma hora vai... porque escapou o jatinho lá da ponta da mangueira. Então a solução... definitiva é uma mudança de sentimento mesmo, uma mudança de coração, de jeito de sentir as coisas, de entender, de... E aí você vai reagir com naturalidade, e você vai estar atuando na torneira da mangueira, e não lá na ponta da mangueira, segurando, né, para não escapar a água. Então a palavra rude escapa dos lábios, o gesto de impaciência surge, a irritabilidade aparece, tal. Por quê? Porque o corpo, ele é só um instrumento dos anseios do espírito, né? O que conta é o que está no coração. O que está no coração é que vai fazer a boca se mexer depois, as mãos se mexerem, as pernas, né? O pensamento, etc. A gente tem que cuidar do que está no coração. Se a gente for pensar, por exemplo, o que que mata? É o revólver ou o ódio de quem atira? Né? Não é o revólver que mata. O que mata é o ódio de quem está atirando. Né? O que que ofende? É a boca ou é a cólera de quem fala? A gente pensar nisso, né? O que falsifica? A caneta ou a má-fé de quem escreve? Então, o problema está realmente na fonte, lá dentro dos nossos corações. E como que cura isso, gente? Como que cura o coração? Como que melhora o coração? Evangelho, né? Evangelho. É Jesus. Jesus já viveu essas experiências, ele já passou pelas turbulências todas que nós passamos, já passou pela falta de fé, já passou pela ilusão, né? Já passou pelo descontrole e já superou todas essas experiências. E ele sabe o caminho, ele está lá na frente. Então ele está mostrando para a gente qual que é o caminho. E a gente está sendo convidado a segui-lo, né? Ah, mas é muito difícil. Ah, eu não vou conseguir nunca. Calma lá. Toda maratona é vencida depois que a gente dá o primeiro passo. Né? Se você não der um passo, você não chega no final da maratona. Não tem jeito. Então tem que começar algum dia. Se não começar, beleza, pode ficar aí. Os que começarem vão estar lá na frente e você vai ficar para trás. Né? Vai sentir saudade, vai sofrer. Né? Vai ter solidão, etc. e tal. Então vamos começar todo mundo junto, vamos nos dar as mãos e começar desde já. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Né? Lembra dessa música? Legal. Caminhando e cantando. É isso aí. Muito legal, Fábio. E tem uma outra mensagem aqui que muito me chamou a atenção, que ela é intitulada Um Dia. Então ela diz assim, o André Luiz, né? O André Luiz diz assim: malfeitor ataca, egoísta toma para si, tirano domina, esperto engana, né? Nós paulistas temos esse mal verso de fazer o esperto, lembrando os nossos irmãos cariocas, principalmente por causa da história do Gerson, que dissemos no início do programa. Peraí, Marcelo, Gerson. Ah, é, Gerson. Esperto engana, prepotente impõe. Até parece que não tem esperto paulista, não tem esperto mineiro, não tem esperto saudita, não tem esperto sueco, entendeu? Prepotente impõe, mentiroso confunde. Olha só, o objetivo do mentiroso é confundir. Pródigo desperdiça, agressor fere, usurário explora, leviano prejudica, maldoso aflige, maldoso impõe aflições, intrigante magoa. Vou até voltar um pouquinho nesse maldoso aflige, que só como comentário, né, num desses depoimentos que tem ocorrido num país distante, né, então um dos acusados disse que a sua vida faz 2 anos que se transformou num verdadeiro inferno. Só que esse, e ele transformou num verdadeiro inferno. Só que esse acusado não disse que ele transformou a vida de milhões de brasileiros num inferno por muitos anos. Lógico que eu só estou fazendo um comentário geral e respeitosamente, porque eu também tenho múltiplas imperfeições. Sou portador de múltiplas imperfeições. Intrigante, magoa. Cínico, tortura. Olha só, quando a gente age com cinismo, olha o que nós estamos fazendo. Torturando os outros. Invejoso, destrói. O cara que é invejoso, olha como é que é o sentimento, né? O Rossandro nos ensina isso, né, Guilherme? Então, por exemplo, você, o seu vizinho, comprou um carro último tipo, né? Qual que é o da onda? Qual que é o carro da onda atualmente? Eu também não dou bola para essas coisas, né? Mas, então, pegou lá um carro último tipo. Uma Ferrari. Aí, você é vizinho dele. Aí você fica com tanto ódio, tanta inveja, que você vai lá e risca o carro. Entendeu? Ou então, fura os quatro pneus, vai, vamos dizer assim, para ser mais brando, né? Agora, essa atitude de inveja é uma atitude equivocada. Porque, ao invés de você ter essa atitude, procure ter uma atitude de admiração. Admiração é diferente de inveja. Porque se você tem uma admiração, você vai lá e conversa com o seu vizinho que tem uma Ferrari e pergunta para ele o que que ele faz, porque ele trabalha na mesma empresa que você, ele tem as mesmas atividades que você, etc, etc. Por que que você conseguiu comprar uma Ferrari e eu, que faço a mesma coisa que você, tenho praticamente o mesmo salário, não consigo? Aí ele vai falar, não, é que a minha esposa, né, o exemplo do Rossandro, né? A minha esposa, ela tá vendendo, como é que fala? Tá vendendo produtos da Avon, produtos da Natura, entendeu? Alguma coisa assim. E aí, graças ao empenho dela, nós acabamos tendo possibilidade de guardar mais dinheiro e conseguimos comprar uma Ferrari. Tô dando um exemplo, né? Porque lógico que a Ferrari, né? Você acha pagar $300 mil, né? Um carro, haja dinheiro, né? Muito bem. Então, ele diz isso, que a gente tem que trocar o sentimento de inveja por admiração. Então, ao invés de você ir lá e destruir a Ferrari do seu vizinho, procure imitar o que ele fez, né? Ou seja, você vai chegar na sua casa com o catálogo da Natura, o catálogo da Avon, né? Estamos dando um exemplo, né? Lógico, né? De outras empresas, etc., né? E lógico, estimular a esposa também a entrar na onda, né? Vamos dizer assim. É, e aí também, de repente, você faz de carona com um amigo de Ferrari para o trabalho. E também você pode ter esse benefício. Já que nós fizemos umas piadinhas aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é contrário de tirano. É uma das atribuições que você colocou aí. Tirano. Eu não vou saber. Qual que é o contrário? É por, né? É pono. Pondo. Pono. Ah, é pono. Essa é conversa de mineiro, né? Conversa de mineiro é assim. Tirando, então é pono ou colocando. Tirando e pono. Muito bom. Nada como um trocadilho mineiro, né? Pois não, Marcos. Mas você falou também, Marcelo, aquela questão da inveja destrói, né? De o vizinho que comprou a Ferrari, o exemplo aí, né? Dois outros vizinhos conversando... Fala, pô, mas como é, por que que o cara comprou uma Ferrari? Não, ele deve estar roubando, né? Ou seja, destrói a imagem também, né? Mas fulano não tem tal profissão, como é que ele consegue tudo isso? Pois é, né? Então é o mal falar, né? É a inveja, você dizer, ou seja, fazer uma imagem do outro errada, ou você ter uma imagem distorcida e distorcer mais ainda da pessoa, né? Que é o destruir também, né? Que você não está construindo. Bem lembrado esse aspecto aí, viu, Marcos? gostei, bem lembrado. Às vezes você não destrói materialmente, mas destrói a, como é que se diz, né, a personalidade, a imagem, né, faz a caveira do cidadão, né, e às vezes você nem sabe, né, o que a gente nem sabe como é. Às vezes o cara, por exemplo, recebeu uma herança, entendeu, ou ganhou na loteria. Lá em Minas fala assim, a gente vê as pingas que ele toma, mas não vê os tombos que ele cai. É, exatamente. A gente vê as pingas, mas não vê os tombos, exatamente. Bem, então, olha só, malfeitor ataca, egoísta toma, tirano domina, esperto engana, prepotente impõe, mentiroso confunde, pródigo desperdiça, agressor fere, usurário explora, leviano prejudica, maldoso aflige, intrigante magoa, cínico tortura, invejoso destrói, invasor arrasa, ninguém contesta que o mundo ainda pertence aos violentos e oportunistas, sem qualquer compromisso com o bem. É incontestável isso, né? Talvez pela timidez dos bons, né? Talvez pela timidez dos bons. Mas ainda isso prevalece. Entretanto, a doutrina espírita ensina que, através da evolução, em sucessivas existências, um dia eles serão brandos e pacíficos filhos de Deus que possuirão a terra, comprometidos com o amor e a caridade, trabalhando e servindo para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. E aí nós perguntamos, né? Exatamente, fantástico, né? E aí nós perguntamos, né? Em existências anteriores, certamente, nós, malfeitores, atacamos, egoístas, tomamos. Até hoje somos egoístas, né? Tiranos, dominamos, espertos, enganamos e assim por diante. Invasores, arrasamos, invejosos, destruímos, cínicos, torturamos. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Como é que está a sua inspiração hoje? Estou ouvindo, estou aprendendo, Marcelo. O aprendizado, né? A importância do aprendizado, sem dúvida. Marcos, gostaria de fazer mais algum comentário aí na jogada que você separou? Fique aí à vontade. Então tá, vamos fazer então uma pausa musical, aí a gente retorna em seguida com mais reflexões. Pode ser, Guilherme? Pode, vamos ouvir então, já que a gente estava ouvindo Tim e Vanessa, vamos continuar e vamos ouvir a música Pedro. Hoje refletindo sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, Marcelo, eu separei aqui, não deu para encontrar antes do intervalo, mas daquele livro A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher, e neste capítulo, eles dizem aqui o seguinte: encoleirar-se nunca, jamais, né? E aqui ele dá um exemplo. Sempre que for possível, sirvamos ao nosso irmão com boa vontade e doçura, não sejamos irados nunca. E aí, ela passa aqui um trecho que, antigamente, até nos antigos, os povos eram amedrontados pela ira de Deus, né? Então as coisas, então Deus está irado contra você, por isso que aconteceu isso, que essa calamidade, você perdeu a sua colheita, enfim. Isso era usado como um motivo para que as pessoas fizessem as coisas corretas, né? Ou seja, isso está acontecendo de errado com você porque é um castigo, né? Um castigo divino, né? E na verdade não é nada disso. Nós estamos evoluindo, já evoluímos daquela época, né, da época de Cristo, muito antes disso, até na Idade Média, né? E nós estamos entendendo que Deus nunca ira conosco, Ele nunca fica irado, né? Que é o que diz aqui a nossa querida Aide, né, de Oliveira. Ela diz assim, ó: no passado se falava em ira divina, porque nossas inteligências ainda eram muito duras para entender que Deus, como Pai perfeito, de infinito amor, e os confundíamos com um ser igual a nós, né? Humano, sujeito aos vícios humanos como a cólera e a vingança. Mas hoje, felizmente, mais evoluídos, já entendemos que Deus nos ama muito e jamais se ira conosco. Porque ira e perfeição podem existir conjuntamente. E todos os nossos sofrimentos, bem como as catástrofes a que nos submetemos, somos nós próprios que nos impomos, por nossa maldade e pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Foi interessante que ela está dizendo, né, que os males que nos acontecem, causados por nós mesmos, que naquela época eram citados, ó, tá sendo castigado, né, por Deus. Você fez uma coisa errada, você está sendo castigado. E hoje até as múltiplas vivências, o temer a Deus, né? Que Deus é esse que vai te castigar? Não. E hoje nós estamos entendendo que com as nossas múltiplas vivências, com as reencarnações, nós estamos vindo para reparar um erro que nós mesmos cometemos no passado. Então, ou seja, Deus nunca ira conosco, como mesmo Jesus diz. Ele é manso, ele é pacífico. Porque essa questão aí que, né, que a gente mesmo interpretava dessa forma, não, que Deus vai punir, na realidade, nós é que não nos perdoamos, né? Quando a gente passa pela experiência, né, a gente desencarna, vai lá, né, volta ao encontro dos nossos benfeitores, né, os nossos amigos que coordenam a nossa encarnação, o nosso progresso. Quando cai a nossa ficha, a gente viu que fez aquela besteira, nós não nos perdoamos. Não é Deus que não nos perdoa de jeito nenhum. Não é isso, Marcos? Eu acho que, num determinado momento, você leu aqui no texto, sabe, Marcos, que ira e perfeição... Aqui, ó, porque ira e perfeição não podem existir, não podem. Não podem existir conjuntamente, né? Então, nós tínhamos entendido podem existir. E aí, ira e perfeição não podem existir conjuntamente com aquela pessoa que já está num patamar superior, né? Então, quer dizer, eu estava procurando isso e agora eu achei, porque nós tínhamos entendido que ficou faltando não, por isso que a gente foi checar. Muito obrigado, Marcelo. Na verdade, realmente eu não li a palavra não. Curioso, né? Como é que você lê? Exatamente. E eu até, não, depois que eu li, falei, mas estranho. Isso, e porque sou estranho e continuei. Mas poderia ter parado. Opa, peraí, que eu li de errado aqui. Porque sou realmente estranho. Não podem existir juntos. Eu até fui reler para ver se você citava a leitura equivocada ou qual era o contexto, né? Porque a gente sempre procura contextualizar, né? Inclusive, eminentes advogados de países distantes, né, sempre buscam o contexto, né, na defesa dos seus clientes, né? Vamos dizer assim. Muito bem. E aí, Fábio, o que você falou? Eu queria falar como que Jesus exemplificou a mansuetude. Eu escrevi um textozinho aqui, copiando de algumas obras. Eu quero saber. Fala assim, ó: ele foi preso, açoitado. Vai imaginando, tá? Brincadeira. Foi preso, açoitado. 39 vezes. Exato. De acordo com a lei judaica. Espancado pelos soldados que zombaram dele. O povo que ele veio cuspido, ensinar... Cuspido. Você vai falar cuspido. O cuspido também? Hein? Não sei, talvez. Acho que não. Que foi cuspido, escarrado. Exato. O povo que ele veio ensinar estava gritando: César é nosso rei. Crucifique-o. hipocritamente, né? Porque uma semana atrás ele foi aplaudido de pé, né? É para agradar Pilatos. Para agradar Pilatos e também nesse momento os sacerdotes do Sinédrio já tinham distribuído moedas para muitos que faziam parte dessa população gritarem isso. Imagina. De acordo com as orientações dos sacerdotes. Imagina. Aquela história, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Exatamente. Com os momentos atuais naquele país distante. Naquele país distante. Sim. Então, ele foi pregado na cruz pelas mãos e pelos pés, sofrendo dor cruel, e o povo ainda o desafiava. Se és filho de Deus, desce da cruz. Agora, pense no que Jesus podia ter feito com a autoridade que ele tinha. Viu, Fábio? E ainda só para completar todo esse drama aí que você declinou, o julgamento também foi um julgamento composto por inúmeros erros, inúmeras injustiças. Uhum. Se você fosse seguir lá como era o julgamento romano da época, etc. Uhum, etc. Então, muitas cláusulas, muitos protocolos, né, que se seguiam, foram todos ignorados. Porque era um julgamento... Sumário, e que era com o objetivo político de exterminar o cidadão. Né? Exato. Já havia um veredito antes de ser dado, né? Então, agora pense no que Jesus poderia ter feito. Mas ele era manso, e quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga. E entregava-se retamente. Isso aí está em Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 23. Na carta, né? De 1 de Pedro. Na primeira carta de Pedro. Exato. Em vez de gritar ameaças, em vez de usar seus direitos e autoridade, ele pediu o seguinte: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso, Marcelo, igual você falou, é mansidão. Força sob controle, sossego no meio da provocação, tranquilidade da alma, mesmo em circunstâncias difíceis. Jesus não deixou de ser manso quando, com força, também expulsou os cambistas e vendedores do templo. Ele não perdeu o controle, mas sabia exatamente o que fazia. Jesus não deixou de ser manso quando disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, serpentes. Ou ainda quando disse: Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Muito pelo contrário, ele sempre sabia onde ele queria chegar e nunca perdeu o controle. Então agora, para a gente refletir, né, um pouco sobre isso que a gente acabou de ler, do exemplo de Jesus, vamos fazer um autoexame, né? Vamos responder algumas perguntas. Nós gritamos com os nossos familiares ou com os nossos colegas? Muitas vezes. Né? Quando nós somos acusados falsamente, quando ferem o nosso orgulho, como a gente se defende? Né? Proclamamos injustiça. É. Por que comigo? Será que quando a gente está discutindo e a gente acha que a gente está certo, a gente insiste em ter a última palavra? Com certeza, muitas vezes. Né? Vamos pensar nisso. A gente procura escolher as palavras para não magoar as pessoas ou a gente fala o que vem na cabeça? A gente quer se vingar da pessoa que nos faz mal, na hora ali, para não deixar passar batido? Como a gente reage quando alguém fura a fila, ou entra na nossa frente, ou nos passa para trás? A gente consegue ser brando, mesmo quando a gente está lutando contra uma injustiça? Né? Então, isso é para a gente refletir, né? E pensar, e lembrar de Jesus, que a gente aderiu ao Evangelho para segui-lo, né? Ou para sermos seguidos. Muito bom. E só para complementar, né, porque o nosso horário está completando aqui, e se alguém quiser fazer mais alguma colocação, sem problema. Chico Xavier, quando foi perseguido lá em Pedro Leopoldo, que a imprensa o perseguia, quando ele foi injustamente acusado de plágio, acusado de que toda a mediunidade dele era uma farsa pelo próprio sobrinho, ele muitas vezes dormiu ao relento para não voltar para casa, porque os jornalistas não saíam da casa dele. Ou seja, ele permaneceu em silêncio. Não sei se foram dias ou semanas, né, Guilherme? Acho que foi alguma coisa assim, né, que o nosso querido... como é que ele chama? Nosso querido que sempre veio aqui, o Geraldinho, nos contou. E também, também contou em podcasts também, né? Não é só para nós, né? E também o próprio Gandhi. O próprio Gandhi, quando havia a disputa entre os hindus e os muçulmanos, e eles começavam a matar o outro, um a acusar o outro, ele pegava e fazia jejum, né, como nós vimos naquele filme biográfico dele, fazia jejum, e enquanto a situação não acalmava, ele mantinha-se firme no cumprimento do jejum até que parasse as lutas entre os próprios irmãos. Você ia falar mais alguma coisa, João? Não? E agora Jesus é outro padrão, né? Jesus lá na cruz, falar para perdoai-lhes, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo. Não sabíamos, nós éramos ignorantes, imaturos. E ainda no finalzinho, antes de abandonar o corpo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu Deus, né? Isso é outro patamar, né? Pois é. Eu me lembrei de uma história, acho que você, o Marcelo, que tem a memória mais privilegiada aí, que o Chico, né, quando questionado, assim, pô, quantas vezes, como é que você consegue manter a calma quando você era ofendido e tal? Aí eu me lembro da resposta dele, ele dizendo que, ele falou assim, não, mas eu nunca fui ofendido, não, ninguém nunca me ofendeu, ele não se sentiu ofendido, entendeu? Quer dizer, a mesma coisa que o Gandhi, né, que o Marcos Melo contou lá, né? Exatamente, então assim, quer dizer, a pessoa já está lá em outro patamar, lá em cima, lá, então eu falei, não, eles, da mesma forma, igual, né, como Jesus falou, não perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Exatamente. Depois a gente vai dar desculpa aí a vergonha que a gente passou. Pois não. O Chico falava, eu não sei a frase também corretamente, mas ele falava assim, ele preferia ser ofendido do que ofender, porque ofender era muito feio. Né? Eu prefiro ser injustiçado do que injustiçar alguém, porque ele falava isso. Uma frase muito parecida com isso. Sem dúvida. Né? Olha só que curioso, nós estamos terminando o capítulo que se refere aos mansos e pacíficos, né? Com algumas colocações sobre o perdão. Qual é o próximo capítulo? O capítulo décimo? Bem-aventurados os misericordiosos, que é o tema, nós já estamos fazendo o gancho para a próxima semana. E nos despedimos então após essas reflexões que sem dúvida contribuíram para o nosso amadurecimento, com um abraço carinhoso a todos aqueles corações que conosco compartilharam essas reflexões. Um grande abraço a todos. Uma boa noite, amigos. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo, né? E uma boa semana então a todos, um abraço a todos os meus familiares que estão ouvindo, até a próxima sexta, se Deus quiser. João, suas despedidas, por gentileza. Boa noite, amigos, foi um prazer também novamente, muito grande estar aqui com vocês. Essas reflexões aqui são extremamente importantes, né, para o nosso espírito, né? Nunca mais, para a eternidade, né? Então foi um prazer muito grande, um beijo a todos os ouvintes queridos, para a dona Ana Lúcia lá, para o Eduardo, para a Andréia. E os 25 vizinhos de cima e os 25 de vizinhos baixo, de baixo. Da frente e de trás, tem um monte lá. Então, enfim, que todos recebam muitas vibrações e que Deus esteja com todos nós. Fabinho, suas despedidas. Eu não vou prejudicar o Guilherme, então só queria mandar um abraço para todo mundo e até sexta que vem. Guilherme, você vai fazer uma homenagem a uma personagem que abandonou o corpo hoje, não é isso? Então, seu pedido, vamos tocar a música Eu Sou o Boy, do Kid Vinil, que abandonou o corpo hoje, e esperamos que todos estejam conectados conosco na próxima sexta-feira. E desejamos que essa homenagem singela sirva para amenizar a dor desse nosso irmão que abandonou o corpo hoje, o nosso Kid Vinil, que trouxe tantas alegrias com a sua arte, com a sua música.